Muita gente ainda julga sem saber o que é. Olha de fora e aponta sem entender. Dizem que é birra, que é falta de atenção, mas não enxergam o peso no coração. Por trás de um choro, de um grito, de um não, existe uma alma pedindo compreensão. Uma criança tentando se encontrar num mundo barulhento que insiste em não parar. Não é drama nem falta de amor, é só um jeito diferente de sentir a dor. Cada crise é um grito sem som de alguém tentando segurar o coração. Se você olhar com mais carinho, vai ver que por trás da tempestade há um ser que só quer paz, um pouco de calor e alguém que aceite com todo amor. Não é desculpa, é realidade. É sensível demais pra tanta ansiedade. Por trás de um olhar que você não entendeu, existe um universo que Deus mesmo escolheu. É tempo de escutar com mais atenção, menos julgamento, mais compaixão. Não é drama, nem falta de amor, é só um jeito diferente de sentir a dor. Cada crise é um grito sem som de alguém tentando segurar o coração. Se você olhar com mais carinho, vai ver que por trás da tempestade há um ser que só quer paz, um pouco de calor, de alguém que aceite com todo amor. Se você olhar com mais carinho, vai ver que por trás da tempestade há um ser que só quer paz, um pouco de calor e alguém que aceite com todo amor. E alguém que aceite com todo amor.